só traz espanto, pois analiso a conjuntura da inexistência da alegria. De noite, dia, açoite, noite fria. De madrugada, vamos calejar, espera a parada do ônibus. Dirige a combate, mas no primeiro round, sou o Congo. Derrota, ao invés do lábio amado, sentei a lona. Após o máximo, recebe o mínimo. E compra uma toalha sem me pronta. Não é faz de conta. Não, não é faz de conta. Não é faz de conta, mas de conta o que se faz. Põe-se data de validade em homens, não mais trabalharás. Aliás, sou ensinado a ser individualista. Aprenda a administrar, mas não ajudar quem precisa. E assim uma fila de pós-graduados, formados, doutorados. A procura do trampo de barreirão, seus currículos rasgados. Resultado alcançado sem esforço pela elite que comemora no Vila do Porto, no conforto da Fashion Week. Um calçado de um cadastro que vale meu salário. Quando uma pessoa morre no mundo a cada 3 segundos, não ser alimentado. Quanto vale uma vida? Responda-me você dessa coja legislativa maldita. Recebe 3 vezes o salário, parlamento nada faz. Convocações para orgias sexuais, tem mais. Estes que sustentam a senhora semana por contendas, como o governador que manda o trabalho escravo em sua fazenda. Eu canto em meu canto, questiona a pena branda. O cifrão criminoso, a guerra negra, paz branca, quem canta? O natural da terra, pindorama em luta, nomenclatura. Marcos Dantas. Marcos Dantas. Enquanto houver opressão e violência, haverá luta e resistência no Brasil. Brasil. No Brasil de caboclo, de mãe preta e pajão, sertão onde a palma de gado se faz. Alimentação de ouro, grão é cozido na lata de alumínio, verdade. De outra parte, beijo de dois quilates, pois tu está de negra e sabe. Entenda que os Brasil são bem parecidos, não existem muitas diferenças entre pobres e ricos. Apenas um erro em substantivos, um é bandido e outro cleptomaníaco. Todos perdidos da família que não conversa. Uma muito pouco e a outra através das teclas. E nessa terra, nesse contexto, escrevo meu texto com pretexto de voltar à ação em ação com efeito, pois meus feitos são bem feitos. Denunciam os defeitos encontrados em deputados, senadores, vereadores, prefeitos. Estes que financiam indústrias das secas e enchentes, constroem atingidos com barragem, destrói a memória desta gente. Quantos indigentes que migraram em busca de gabinetes e escritórios, mas tal sonho hoje migra pra cidades, dormitórios. Óbvio, aceita esse currículo com foto. A aparência leva a competência, óbvio. Triste episódio. Mãe me dá uma boneca, papai me dá uma bicicleta. Pro isso se entrega e molha a terra. Onde floresce o subemprego, a subsistência, o viaduto habitar. Mas a resistência vem pequena, sementes que estouram belo colar. Eu canto em meu canto, pronuncio a esperança. Tocada em latas de tintas por jovens e crianças. Quem canta? O natural da terra, pindorama em luta, nomenclatura. Marcos Dantas. Marcos Dantas. Enquanto capitalizo a realidade, eu socializo meus sonhos. Eu canto em meu canto, uso a mesma narrativa, o discurso de uma vida coletiva, que é vivida não por uma, mas por tantas. Em luta, nomenclatura, militância.